3304, decolado 26, chame agora o controle 01208. Controle 1208, bom dia, obrigado. Bom dia. É, 04, decolou na Arbor 1, está cruzando agora 2200 pés. 103304, contato radar na decolagem, submantendo 360, via saída Arbor 1. Afirmativo, Arbor 1, subindo para 360, via 3304. Bravo Serra Serra, frequência livre para pouso, aguarda o retorno. Chamou o retorno, Bravo Serra Serra. Chama a 3102, chama agora o centro de Recife, na frequência 125, decimal 45, terminal 26, decimal 85. 2545, 2085. que é? Papai Romeu Bravo, Serra, Serra, consiga. Ah, meteu do Serra de Catarina, saiu agora com destino em Salvador. Está acendendo para 500 pés, litoral. Afirma autorizado, veio a linha do litoral, 500 pés, o seu último entrou na 097, informe para através da situação. Está na situação, Bravo, Serra, Serra. Tá, senhor, a senhora confirma o tipo de acompanhamento? É o meu 66, senhor. Tá. O senhor está agora através de Pitanto. Chame em Torre Salvador na frequência 18.95 para o ingresso do circuito de tráfego. 18.95, grato, bravo, senhor, senhor. Salvador, bom dia, Gol 1230. Gol 1230, acione educação via chegada por médio 1 décima 150. Ajuste o altímetro no 0. 1-7 0-5-0, já seria possibilidade de voar, tá? Foi bom, médico, 1-2-3-0. Bom, médico 4, Bravo, Serra, Serra. Falou. Chamei, livrando o final 1-0, no atraso foi reportado. É, informar, livrando 1-0, o Bravo, Serra, Serra. Vai buscar passageiro no terminal. Como é que tem condição de coordenar para fora o Pátio 3? Confirma o tempo de permanência no Pátio 3. Conhecendo 288, é o certo, 1260. Com Recife agora, 1288, 1260, TAM 3304, bom dia. Bravo, Serra, Serra, pinga até outra vez sul do Pátio 3, aguardando só a posição conjuntamente em zero. Afirmativo, vai aguardar outra vez sul do Pátio 3, o Bravo, Serra, Serra. Serra-Serra prosseguiu a critério PAD 3, atenta à movimentação no pátio, o vento 150 graus 05 nós e a posição prevista é 5 Lima, atenta ao sinalizador. 5 Lima vai prosseguir a critério para o PAD 3 do Braço Serra-Serra. Já chama o solo controlado. Vai chamar o Serra-Serra. Uno, 230, desce, mantém 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0, não certo, autorizado a LESA, que foi pista no 0, informe estabilizado. 2 mil pés, chamará estabilizado. Controle Salvador, pode assinar 6250, formação ótica. Continua 6250, sua identificação via chegada Bomed 1, desce Mateus 050. Descendo via Bomed 1 para o 050, senhor 6250. Salvador, Oxana 631, aeroporto espera do 1-0, pronto. Oxana 631, autorizado a alinhar e decolar, pistona 0, vento no 30 graus, 059. Sim, alinhar e decolar, pistona 0, Oxana 631. Oxana 6250, se precisa de esquerda para evitar formações por 10 milhas. Senta Oxana 6250, está livre de desvios, informa o TAM. Vamos lá, retornando a Oxana 208, a frequência de Salvador. 208. Xené 6250, Xené 3 de Bomed. Quieto, Xené 6250. Xené 6311, contato radar na decolagem, submando nível 360 via saída. Então, 360, 6311, 3 na boa direção. baixando a 6319. Direto Leia da 6319. Estabilizou 230. Canal Gol 1230, completo final, chama agora pelo na frequência 118, decimal 95. Vai chamar, obrigado. Bom dia, Gol 1230, final da XR. Gol 1230, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde. Controle final 6250, após a posição BOMED, vai ter que fazer um desvio esquerda para estar formações, a PRO aproximada 020. Sim, a forma o termo de desvio. Porque você formará o termo de desvio, final 6250. Desvio deve ser de 20 milhas aproximadamente. Copiado, 020, 20 milhas. Bom dia, controle de Salvador, Papá Romeu, Papá Alfa Kilo, vai cruzar o 170 para o 150. Papá Romeu, Papá Alfa Kilo, deixa para 3.500 pés, após descer a seu critério, informe passando nível 120. Descida 3.500 pés, após a critério, informará cruzando 120, Papá Alfa Kilo. No 230, solo 51, direita eco, chame controle solo, 121, décimo 9. 9. Papá Alfa Quilo cruzando 120. Papá Alfa Quilo, o controle de tráfego é informado, se tem frequência ali 12345, confirma sua estimada de pouso. Estimada de pouso em 12258. Copiado 12258, frequência livre. Muito obrigado, bom dia. Pela 6250, Rui Duna, desce mantém 2000 pés, informe estabilizado, sinal de procedimento TLS X-Ray. Direto Duna, desce 2000 pés, informe estabilizado, procedimento TLS X-Ray, da 1-0. Controle Salvador, Azul 2783, DV 190 na proa de Mapivo. Azul 2783, acendo a indicação via chegada Bomed 1 no décimo até 050, ajuste altímetro no 0 no meio. Via Bomed 1, desça 050 no 0 no meio, Azul 2783. Telemetriz 1-1. Chame agora o centro Recife na frequência no 28, décimo 35, alterno no 251. Chame as frequências, por favor. 128, décimo 35, alterno no 25, décimo 1, chame 6319. Vai chamar 6319, obrigado. Salvador, bom dia, eu vou 2171, ponto para pronto. Voo 2171, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, voo 2171. Zona 71, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 079. Autorizada, decolagem para o gol 2171, está no 0. Oceaner 6250, estabilizada LSX-Ray, dá 1-0. Chinela 250, completo final, chame turno, 1-1-8, decimal 95. Completo LS, 1-8, decimal 95, Oceaner 6250. Vai Salvador, boa noite, Oceaner 6250, estabilizado LSX-Ray, dá 1-0. Oceaner 6250, continua a aproximação, informarei o pista livre, Boeing da Gol, iniciando o relógio. Tenha escuta para o pouso, confira a aproximação da pista, está molhada ou está seca? Pista seca. Pista seca, obrigado, Oceaner 6250. Chené 6250, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 079. Livre pouso, pista no zero, Chené 6250. Gol 2171, decolada 58, chame agora o controle Salvador 120, décima 8. Já 208, bom final de semana. Boa noite. Salvador, azul 2783, falei 10, o som em velocidade. 2783, cancelada a restrição de velocidade na chegada a Bomédio 1, décima até a 2.000 pés e forma quando estabilizado. Fala procedimento LS-78, pista no zero, ajuste meu altímetro, 616. Sente no zero, no meio, perigo é para o de Duna? 2 TAP, azul 2783. Zona TAP, 2783. Controle, gol. 2171, bom dia. 2171, contato radar na decolagem, submeter 360 via saída Salvo 1. Via Salvo 1, seria possível em condições visuais a prova Motiva? Beleza, Gol 2171. Beleza, presente. Chané 6250, solo 1300, direita Foxtrot, chame 121, decimal 9. Direita Foxtrot, solo 21, decimal 9, Chané 6250. Azul 2783, realizando desvios à esquerda, proa 040, por 20 milhas. Chané Azul 2783, informa o termo de desvio. Maravilha, tem 2783. Salvador Azul 2783, terminando de Zio, voando na Praia de Duna, descendo para 2000. Acima, Azul 2783, voo Duna, descendo para 2000 pés, instalação estabilizada, sinal de procedimento, LS, X-ray, pista na zero. Sendo estabilizado, altímetro 0 no 4. 0 no 6. 0 no 6, graças. O 2171 está livre de Zeus, informe diretamente ao centro na frequência 18, decimal 35, alterna 251. 2835251, obrigado. O centro está pagando a 10 e o ATIS está pagando a 28. Estamos em processo de mudança do ATIS. Caso você escute agora, provavelmente já tem mudado o ATIS para a pista 1-0. A pista em uso é 1-0, o procedimento LS é X-Ray. Tá, muito obrigado. Já te chamou depois de quebrar a pista. Controle Salvador, Azul 2590. Está 35 milhas de Gomedes, autorizado pelo centro até 150. Azul 2590, acione identificação, décima até 050 na proa da posição Bombed. Coisa. Itap, vou Itap, Azul 2590. Vou Itap, autorizado até o 050. Afirmo. Então 3896, sem unificação, desce, mantém 060, via chegada, Bomed 1, reduza para 2509, número 3 na aproximação, pista 1-0, prepare o LS que foi pista 1-0. Só 783, completa o sinal de procedimento, chama agora a torre, na sequência 118, decimal 95. Completa, chama a torre, 1895, ajuda 783. Torre Salvador Azul, 2783, estabilizado, ele é 78, tá 10. Azul 2783, continua a aproximação, reporte visual. Caso ao capricho, Azul 2783. Vinte, Azul 2783, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 073. Livre pouso no 0, Azul 2783. Salvador Azul 2783, livrou na Eco. Sente Azul 2783, Sala 114, chame 121, décimo 9. Sala 219, Azul 2783. Bem, na fase 2000 pés, nós temos uma formação próxima à ITAP. É, vou pedir para manter a proa 020 até a, através de ITAP. Os adesivos azul 2590. Prossiga para o controle. Decolar de Veracruz, o voador está no corredor Caixa Prego. Estamos discutindo o corredor Axé. Corredor Veracruz, manter o Davi 500 saindo. Voltando Lima, aqui o Axé, confirme o tipo de equipamento do seu veículo. Voador 02, ao Papa Alfa 34. Voltando Lima, aqui o Axé. Mantenha sobre condições visuais, o ajuste Salvador no 096, reporte através de Paris para ligar as coisas internas. Lima, aquilo que você reportará. Autorizado 3.000 pés. Eu autorizado 3.000. Azul 2590, por quanto miligera a manutenção? Azul 2590, controle. Sou Zef 2590, apoiando o dono, a festa da presente. Azul 2590, está autorizado IADS, exuí da pista 90, ajuste 90 no MI. Reporte estabilizado. Reportar estabilizado. Mas quantos milhas era mais dessa pra? Mais quantos milhas? Confirme quantas milhas estão 3.8.9.6? 1.5.6. Está 3.8.9.6 após desvios ou evolução em TAP. O 2.5.9.0, só para confirmar, está autorizado 2.000? 590 está autorizado 2.000 pés, informa o tráfego 10 horas, 9 milhas, 1 no Nordeste, mantendo 1.500 pés, vamos para a palavra 34. Jet. Dan 3896, desce para 4.000 pés. O ajuste no 096. 4.000 pés, no 096, Dan 3896. Salvador approach, morning go 1094 with Papa. Go 1094 with a ok, gente, descende vai a Palmet 1, arrival 0, 5, 0. Descending via Palmet 1050 go 1094. Go 1094, KNH 1016. 1016 and confirm KNH 070. Mission Go 1094. Clear down 070, Go 1094. 050, Go 1094. Okay, clear down 050, Go 1094 on Go 91 right. Na 3896, retoração para final da pista 90, curva esquerda para 360, retorno para 2009. Céu 7 como número 2 na aproximação. Limite será radial 280 Salvador. Retorno 2209, mas a aproximação 020. Reduza para 1970 nós. Retorno para 020. 020-1709. Voltando Lima Kilux Way, reposte com o visual com o campo. A gente já tráfego na final da pista 190, mantendo 2.000 pés, 1 alfa, até 172. E aí, check-se aí, a gente vai parar com o visual com o campo. Assina 4.000 pés, tanto 3.296. Então, 3.296, deixa para 3.000 pés. Aí, com o número 2 na aproximação. Número 1, agora 12 horas, 9 milhas. Passando 2.000 pés com 150 de grau de speed, Alfa Tango 72. Certo, agora tem condição para 340, Tango 72, Alfa Tango 3.000 pés. Localizado. Localizador Azul 2590. Azul 2590, Torre 118, decimal 95. Torre 1895. Salvador, o azul 2590, estabilizado. Azul 2590, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 089. É, tempo. Para 2000 pés, autorizado e ABF que foi da pista no zero, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, tanto 3290. Se puder encurtar, a gente agradece. Gente, aguarde. Lima Kilex Way, visual com o campo. Apartando Lima Kilex Way, chame a torre na frequência 118 decimal 95. Kilex Way, 3896, curva 46 topos localizador, curva direita proa 030. Está autorizado IADS, Kilex Way, o ajuste na 096, rapaz, está autorizado. 030 na proa, autorizado IADS, Kilex Way, pode ser autorizado. está passando nosso movimento. Intercepta sinal 97, Lima Kilex-Ray. Paciente Lima Kilex-Ray, se informa que tem dois traços para pousar na pista 10, já estão sequenciados. Mantenha-se sobre a cidade 360, curva pela esquerda. Autorizaria 360 sobre a Enrimar, para o Lima Kilex-Ray? Afirmo, sobre a Enrimar. X-Ray 360, sobre a Enrimar. Corre bom dia, eu vou passar a nossa confiança. Azul 2590, informação de tráfego à esquerda, Papa Alfa 34, no 1500 pés. Sobre espera, não interfere com a aproximação. 7. Confirmando, nave chamou torre. Passação em Costa, Golfo Serra, para o Papá. Para Papá,